tenho sofrido com tudo que já me fez. Eu sei que nosso amor tá em crise, já fomos muito felizes. Não deixe tudo acabar dessa vez. Dá um tempo que eu preciso pensar. Tô confusa, não vou mais me enganar. Tô perdida em meus pensamentos. Tô contigo e sozinha ao mesmo tempo. Tempo. Sei que já te fiz sofrer. Por favor, tente entender que preciso de você. Sei que já te fiz sofrer. Por favor, tente entender que preciso de você. Dá um tempo que eu preciso pensar. Tô confusa, não vou mais me enganar. Tô perdida em meus pensamentos. Tô contigo e sozinha ao mesmo tempo. Sei que já te fiz sofrer. Por favor, tente entender que preciso de você. Sei que já te fiz sofrer. Por favor, tente entender que preciso de você. Dá um tempo que eu preciso pensar. Tô confusa, não vou mais me enganar. Tô perdida em meus pensamentos. Contigo.